pagode, no baile funk. Ela desce rebolando com seu jeito instigante. Jair da Rocha lança, ela bebe e fica solta, solta, solta, solta. A minha amiga Fran desce com dedinho na boca, louca, louca, louca, louca. Remix.